que faça as coisas que meu Jesus fez. Sem ele o sentido da vida é vazio. Sem ele o perdido perdeu sua vez. Uou, uou, uou. Eu sou teu fã, Jesus. Eu sou teu fã. Sou gamado em você. Se o fanatismo é coisa anormal, oh, oh, oh, prefiro viver anormal com você. Yeah, yeah, yeah. Eu sou teu fã, Jesus. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã, Jesus. Eu sou teu fã. As coisas que meu Jesus fez. Sem ele o sentido da vida é vazio. Uou, uou, uou. Sem ele o perdido perdeu sua vida.